Everything But the Kitchen Sink, ou De Tudo um Pouco. É o programa com locução inglesa que todos os sábados lhe faz companhia na antena web. Durante 120 minutos, Sean Klein leva-o através da música numa viagem por todo o mundo. Entre tempos e lugares, Everything But the Kitchen Sink, sempre aos sábados às 10 da noite, com Sean Klein na antena web. Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Muito boa noite, bem-vindos ao À Escuta, na Rua FM. Hoje, programa especialíssimo dedicado a Deeper e ao primeiro álbum, álbum de estreia já nas ruas. Há tempo para mais, para Tributo, Quimera, por exemplo, são outros temas a explorar hoje aqui no À Escuta. Para isso temos G.I. Joe. Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Pedro Pinto. Boa noite. Reflete. E Pedro Afonso, Real Punch. Olá. Olá, boa noite. A conversa fica mesmo para daqui a pouco. A abertura é para a dupla desta noite, G.I. Joe e Amy Carl, são Deeper. Então, em destaque, hoje no À Escuta. Boa noite. If you want somebody, este é o primeiro álbum, álbum de estreia de Deeper, em destaque hoje no À Escuta. A questão começa, evidentemente, pelo processo deste lançamento. É um trabalho que que levou algum tempo, fruto também de desejo de ter este álbum cá fora, levou algum tempo a chegar, finalmente chegou aqui mesmo assim. Como é que foi todo este processo, todo este caminho, até termos este primeiro álbum de Deeper nas ruas? Este álbum Deeper, para já junta duas pessoas de pontas opostas do país, logo aí o processo é mais complicado. E também se calhar foi por isso que foi essa a razão para o álbum ter demorado mais tempo a sair. Mas isto foi um álbum gravado se calhar em 3, 4 verões. A Amy vinha cá sempre no verão e gravava, íamos gravando as faixas e durante o inverno íamos criando, ia sendo o processo criativo do álbum, mas só no verão é que concretizávamos as faixas e também as experimentávamos ao vivo. E esse processo de para-arranca também aumentou o desejo de ansiedade de ver o álbum pronto. Mas pronto, e agora que temos o álbum acabado e nas lojas, estamos muito satisfeitos e achamos que valeu a pena a espera. Tu falaste em 3, 4 anos, portanto o álbum ia sendo criado pouco a pouco, não é? Nos verões, portanto 3, 4 anos, isto é se calhar também é muito tempo a nível do processo criativo de vocês próprios, isto é, começam a Sim. ter se calhar outras influências, não é? Outros interesses. É isso que se passa neste álbum também? Encontra-se aqui algumas diferenças fruto do vosso, sei lá, amadurecimento, experiências, interesses? Sim, eu não estou habituado a trabalhar álbuns assim tão espaçados. Se calhar o meu demorou-me algum tempo, porque o meu palavra de músico, porque é muito extenso, mas de resto os álbuns têm que ser mais curtos, principalmente dentro do hip-hop, têm que ser muito mais rápidos, porque os temas têm que ser mais atuais, as letras passam muito mais rapidamente, passam à atualidade. Então este assustou-me um bocado, este processo ser tão lento, mas por outro lado é isso que tu dizes, fez com que ao longo das faixas todas do álbum sentimos uma evolução. As pessoas não sabem a ordem das faixas e nós baralhámos um pouco o álbum, não está pela ordem pelas quais as faixas foram feitas, mas nós sentimos que há ali uma evolução dentro do álbum. Há faixas mais antigas e sente-se tanto na evolução da Amy como na minha evolução, as tais influências, tal maneira de enfrentar o micro da Amy, porque ela própria evoluiu como cantora e ganhou confiança a cantar. Eu também, na maneira de produzir, tenho uma maneira um pouco diferente agora, as máquinas são diferentes, o que utilizo, e isso é claro que se sente. E isso tudo faz com que o álbum também não seja todo dentro do mesmo registro. Acho que isso tem alguma piada. As palavras do Rui Miguel Abreu, que nos fala e muito bem sobre este álbum, ele diz que Deeper apresenta aqui qualquer coisa que uma música deve ser, que é profunda. É uma palavra que onde tu enquadras este trabalho de Deeper? Eu espero que sim, até porque o nome foi escolhido logo a início e leva para aí. Mas eu espero que Deeper tenha conseguido levar exatamente para esse lado, porque era esse o nosso objetivo. Era aprofundar a música, era isso que nós queríamos, era exatamente tocar nesse lado. Tanto a nível musical, tanto a nível da parte instrumental, como a nível da voz. Porque no fundo nós estávamos a experimentar. Este álbum é um álbum experimental. Eu nunca tinha trabalhado tanto com uma voz não rap. Tinha tido experiências a trabalhar com o Dean e com outras vozes soul, mas um álbum inteiro nunca tinha trabalhado sem ser com vozes rap. E a EMI é a mesma coisa, com alguém de eletrónica nunca tinha feito um trabalho tão extenso. E esta experiência, o nosso objetivo era exatamente isto, era tentar aprofundar a música, tentar criar algum groove, criar música com conteúdo. E quando eu digo com conteúdo não é lírico, é com conteúdo, com consumo. E era por aí. Nesse sentido, da vossa visão pessoal, esse objetivo foi cumprido? Eu acho que ainda é muito fresco para nós termos essa certeza. Ainda estamos muito no... ainda estamos muito fechados dentro do processo criativo. Estamos satisfeitos. Nós sentimos isso no feedback das pessoas, porque nós fomos logo experimentando o álbum ao vivo. Então nós temos esse feedback e achamos que sim, que fomos conseguindo. Mas como ainda não tocámos ao vivo pós-lançamento, ainda não podemos dar essa resposta. E só quando tocarmos ao vivo é que vamos ter essa resposta para dar. Mas eu penso que sim, pelo menos estamos satisfeitos com a sonoridade do álbum. E essa crítica / descrição do Rui Miguel Abreu deu-nos um bocadinho essa resposta em relação a... se conseguimos ou não direcionar o álbum, porque ele ouviu o álbum e escreveu aquele texto e foi um pouco às cegas, porque ele escreveu sem diretrizes, ou seja, e ao ele ter escrito exatamente nos pontos em que nós estávamos, que eram os nossos objetivos, acho que sim, acho que era por aí. Resta perguntar ao Pedro Pinto a razão pela qual temos aquele título na música que ouvimos na abertura do À Escuta. Ora, a Don't Delete. A Don't Delete tem uma história engraçada. E posso começar por aí. Que é, eu acompanhei este álbum, o processo de criação do álbum, desde o início, a nível da parte mais técnica, de estúdio. E houve um dia que eu cheguei ao estúdio e tinha lá na pasta de projetos Deeper, uma que se chamava Don't Delete. E eu fiz as misturas do álbum e não toquei naquela pasta, porque dizia lá para não apagar, e eu não apaguei a pasta. Então, eu todo contente em ver as misturas do álbum, e eles dizem, epá, mas falta uma música aqui, uma nova, que a Don't Delete, se não me engano, foi mais recente que gravaram. Porque é quase uma faixa extra, porque o álbum estava fechado e resolvemos, à última da hora, acrescentar uma música que era esta, a Don't Delete. E não dissemos ao Pedro que nessa... Nós supostamente fomos para o estúdio para dar uns toques numas faixas que faltava. E nesse dia resolvemos gravar uma faixa nova. E então tinha lá essa surpresa e pronto, acabei por descobrir que aquela pasta que eu não tinha para apagar. Para apagar. Afinal era uma música nova. Mas altamente profissional, não podemos censurar, não é? E eu não apaguei a pasta, felizmente. É. Já agora, a nível cronológico, como dizias, Rafael, esta é a música mais recente. Pedro, estás já há muito tempo caladinho, não é? Não estou. Estás. Concordas com toda esta história de deeper processo criativo, sim, claro. Álbum e etc? Claro, já concordo. Ouviste o álbum? Já tinha ouvido. Já? Ainda acho que estava em fase de mistura, masterização. Então, olha, já tínhamos as palavras do Rui Miguel Abreu. Também já tiveram algum feedback da minha parte e de mais pessoal. Agora queremos saber aqui em direto, ao vivo e bom som, a tua opinião sobre este trabalho. Eu ainda não ouvi. Acho que sim. Acho que sim. Só acho que a capa seja um bocadinho homossexual, mas tudo bem. O casamento homossexual foi aprovado. O efeito espanhol já não bate. Já não olha, bate. Olha que o Toy imitou. Mas o Toy é Toy. Olha, não, ele está assim porque o beat da Shame era para ele. Pois é, verdade. Ficou... Isto é verídico. Eu tinha escolhido o instrumental da Shame para fazer uma música fofinha com voz rap. Era o single, assim, era a possibilidade que existem que ele tinha. Dois tipos de voz, existem as vozes rap e as vozes não rap. Era um bom single e a dona Emília roubou-me. Isto era a possibilidade que eu tinha de alguma vez ter alguma possibilidade de carreira e pronto. Uma música foi. Que passasse na já rádio. Foi. Mas como é que isto pode ter acontecido? Como é que tínhamos uma música por um instrumental para ti e de repente chega a Emmy e olha, tchau aí? É, a menina ganhou, não é? Claro. Pronto, ok, está tudo dito. Então, tens se calhar... novidades à moda antiga. Ouvimos a Shame. Claro, porque aqui eu no fundo, é que estou cheio de shame. Cheio de shame. Opa, a sério. Shame, que é também o Singler. Exatamente. O Singler, muito fixe. Tu é tens de começar fixe. A fazer os programas comigo. E que tens vindo. Na boa. Olha que eu agora sou residente em Faro. Pronto. E na rádio. Rap da rua. Fazes o beijinho. Fazes já o sábado com os Sajas e depois vens já o domingo comigo. Mesmo assim, mano. Então, bota lá, Shame. Um novo videoclipe. Pois se não comprar neste CD, tenho um Shame. É só o que eu tenho a dizer. Pergunta que vem associada a este tema é exatamente porquê, não é, a escolha do Shame como cartão de visita deste primeiro álbum de Deep Purple. E é uma muito boa pergunta, mas eu cheguei ao estúdio, por acaso não fui eu que gravei esta faixa, foi o Pedro. Cheguei ao estúdio, estavam acabado de gravar esta faixa, ele e a Amy, E apresentaram-me esta faixa como, olha, já gravámos o single. E eu fui ouvir e tinha muita força. E logo, desde aí, falávamos da Shame como o single. E isto foi mais ou menos a meio do processo criativo. Se ainda acho que funciona como single, sim. Se representa o álbum, sinceramente acho que não. Acho que pode resultar sempre como single. Eu acho que as pessoas devem continuar a ouvir o álbum, porque o resto do álbum é um pouco diferente da Shame. É mais comercial, não é? Não, é um pouco mais suave o resto do álbum. Comercial? Não, até acho o contrário. ou seja, eu até há pouco tempo, até há uns dias, tive essa conversa com a Amy. Que se calhar há pessoas que até acham que a Shame pode enganar um bocadinho em relação ao resto do álbum, mas que isso não é, à partida eu acho que isso não é problemático. Acho que é uma, esta faixa está no álbum e funciona como uma face do álbum. E pronto, assumimos isso. O próximo single será outro. Não estamos à espera de demorar assim muito tempo até lançar o próximo vídeo. E será outra faixa. E aí vamos mostrar outro lado do álbum. E acho que não é problemático. Podes indicar-nos qual é que será o tema mais apropriado para demonstrar essa outra face? Ainda estamos com algumas dúvidas, porque estamos a trabalhar em vários ao mesmo tempo. Porque estamos à espera de fazer vários vídeos e então ainda não sabemos qual será o próximo. Eu acho que andam a imitar Tributo, não claro. Achas? Eu acho que sim. Claro. Já viste em algum lado. eu tenho as minhas ideias para próximas faixas, mas como não sabemos quais é que vão estar acabadas primeiro, isto vai ser um pouco por velocidade de edição de vídeo. Vai ser assim. Mas eu acho que sim, a escolha foi um pouco por isso, pela força do tema. Há pouco falávamos, portanto, do processo de criação, gravação deste vosso álbum de estreia. Portanto, foi um álbum que levou alguns anos a ser produzido. Isto para perguntar, portanto, há material que acabou por ficar na gaveta ou aquilo que foi aparecendo foi independente do saco, por assim dizer, e até criar estas 15 faixas do álbum? Houve uma faixa que saiu, mas que está disponível na internet, que é o What I Got, que é um cover de Sublime, por opção principalmente da Amy, que não se sentiu muito à vontade com o tema para o álbum e por ser uma cover. De resto, tivemos dúvida numa faixa, mas à última da hora, com os últimos toques que a faixa levou de mexidas no instrumental e de masterização aqui pelo Pedro, achámos que sim, que a faixa deveria entrar no álbum. Por isso aproveitámos todas. Foi mesmo na reta final, essa faixa acabou por entrar. Estávamos na dúvida e acabaram por entrar todas. E depois já há a faixa azul, que foi pós-gravação do álbum, mas que também não está no álbum. Que faz parte do projeto Sul Azul, já sim, agora. Sim. E agora perguntava-te também, portanto, existe aquela velha história, eu diria eu, de que se calhar essa mentalidade já vai começando a alterar-se aqui no Algarve, mas que determinados sítios ainda se mantêm de portas fechadas à música ao vivo, portanto, produzida no Algarve, aos concertos de bandas algarvias, de alguns estilos. Essa conversa começou pelo hip-hop, obviamente, já há uns tempos, e agora eu pergunto-se, vocês aqui se calhar temos uma prova, sei lá, de que há certos estilos que ainda não têm determinadas salas abertas, mentalidades abertas, porque a realidade é que Deeper, no verão, toca. Tudo bem que é no Barlovento, e praticamente nos mesmos locais, ano após ano. Mas porquê? É pessoal amigo que vos abre a porta e vamos fazer uma boa noite com vocês? Ou, o que é que tu vês aqui? O que eu tenho visto em Deeper é, para já, é, sinceramente, acho mais fácil abrir portas a Deeper do que a qualquer projeto de hip-hop, seja no Algarve, seja em qualquer sítio, porque é um estilo de música um bocadinho mais fácil de convencer o dono do bar ou quer que seja, mas mesmo assim não é tão fácil como isso se não tivéssemos já conquistado alguma confiança dos tais sítios que estamos a falar, porque no fundo é isso que estás a dizer, são amigos. São amigos ou são conhecidos, são pessoas que já conhecem o nosso trabalho e se calhar até são pessoas que conhecem o nosso trabalho dentro do hip-hop, mas têm casas que não abriam portas para o hip-hop, mas ok, este projeto, sim senhora, abrem as portas. E foi muito por aí. Tive alguma facilidade em arranjar casas para Deeper. Este ano não toquei Deeper porque o álbum estava a sair e foi uma opção nossa não tocarmos este verão, porque queremos o lançamento do álbum para certas casas. Este ano só tocou a EMI. Mas o verão anterior e todos os anos que tocámos não tivemos grande dificuldade em arranjar casas para tocarmos. É exatamente isso. Não, são, é esse conjunto de casas de conhecidos nossos e amigos que já têm a confiança. Não é fácil chegar a sítios novos ou a casas maiores ou as tais as festas de praia e os sítios comerciais, e é preciso chegar com um projeto novo, sem cunhas e à nossa maneira de trabalhar e abrirem portas para este estilo de música. Não é fácil. Passa também então por aí pela questão das sonoridades, como tu dizias, não é tão fácil abrir portas para um grupo de hip-hop, se calhar torna-se mais fácil abrir portas para um concerto Deeper, não é? Portanto, ainda há aquela Sim. questão de mentalidade sonora que sonora se contém. E as associações que fazem, continua a ser muito... haver estigmas associados, mas mesmo dentro do trip-hop, que é o que estamos a falar em Deeper, as pessoas não têm informação suficiente sobre o estilo. Ou seja, se nós chegarmos a um local e dissermos ok, isto é trip-hop, é feito em Portugal e não tínhamos nada para mostrar ainda, porque não havia gravações, não havia, tínhamos um vídeo ou outro, e as pessoas não ficavam convencidas. Agora com o álbum, não sei, se calhar é mais fácil, porque as pessoas têm ali uma coisa para ouvir, se calhar será, não sei, ainda não tenho essa experiência. Mas depois, se calhar, se falássemos com as mesmas pessoas, e todas têm o CD de Mothership em casa, Portishead, e aí já não há problema. Isto é complicado. As pessoas não estavam habituadas a ver trip-hop em Portugal. E isto é... porque há bandas de trip-hop em Portugal. E é chato que as pessoas ainda não se informem da música portuguesa. E muitas vezes também esteja um problema que as pessoas nem sabem o que é trip-hop. Associam outro estilo musical, se calhar mais facilmente associam os Mothership ou os Portishead a um trip-hop. Epa, isso é hip-hop vezes três, isso não, é muito nessa base, acho eu, porque as pessoas, Mothership toca anos na rádio e as pessoas, isto é brutal. Sim, passa como pop. Mas passa como pop. Exatamente, e essa falta de informação às vezes é perigosa para isto, para os artistas, porque lá está, Mothership vem ao Sudoeste, vem a esses sítios já de grande dimensão, e se calhar estas bandas portuguesas que existem há anos, estamos a falar de muitas bandas portuguesas que estão a fazer trip-hop, já há alguns anos, isto trip-hop não é nenhum estilo novo, e que se calhar não têm portas nenhumas abertas. E então no Algarve eu se calhar não vejo cá ninguém tocar trip-hop. E eu acho que poderia resultar em bares de praia isso, que têm sempre a mesma coisa a tocar, sempre o mesmo estilo de música a tocar, e o sunset e não sei o quê. E porquê que tu vais ter música a abrir às 6 da tarde, quando podias ter uma coisa mais calminha? Tens a noite para acelerar. Passando agora só para a questão, já que falávamos aqui nas casas e etc, e mentalidades e da questão associada aos concertos do hip-hop, agora falando no hip-hop, resta também dizer, obviamente, que ainda há casas que abrem as portas de muito bom grado. Um desses exemplos é o Bafo de Baco, em Loulé. Sim, que tem acolhido Tributo, tem acolhido Dilema, teve também, por exemplo, não é, em muitos, Sages Petro e por aí fora. O hip hop algarvio e não só, o hip hop também é português, não é? Sim, é que o algarvio não é português, pronto, ok. Que eu saiba, vocês perceberam. Antes era reino de Portugal e dos Algarves. Exatamente. Teve também a grande iniciativa Ser Humano, portanto, é, há casas que bem haja, não é? Sim, há casas e casas, isso é como ainda, tudo. Há casas e casas. O exemplo do Bafo, então, é mesmo daqueles casos que já teve hip-hop, já teve muita força no hip-hop, deixou de ter hip-hop durante alguns anos e agora voltou e está a ser um exemplo. Isso é mesmo de louvar o que o Major está a voltar a fazer. Temos ali uma casa que nos está a dar, está-nos a abrir portas e dá-nos uma grande concertos, confiança. E concertos de condições e também nota-se uma mudança de mentalidade no pessoal, e isso tem ajudado muito a que haja um desbloqueio de portas, uma abertura de portas maior, e acho que e não só acho o Bafo, que o rap também tem ajudado. Obrigado, Lucenzo. E aí muitas vezes o que acontece, eu sou da opinião que a culpa disso também em muitos casos é dos artistas, porque eu conheço muita gente, e principalmente no hip-hop há aquela coisa do não vale a pena porque este aquilo e o outro não sei o quê. E muitas vezes basta ter a humildade e falar com as pessoas e apresentar um projeto ou uma boa ideia e as coisas conseguem-se. E nós, a nível de Quimera, desde 2005 tentamos fazer isso, que é tão simples como apresentar os projetos, falar com as pessoas. Às vezes não se consegue à primeira nem à segunda, mas à terceira, à quarta ou quinta havemos de conseguir. E quando conseguimos uma vez, todos os projetos que fazem parte da editora e que trabalham connosco têm ali uma porta aberta. Mas isso também não se consegue a ficar em casa chateado porque... E baixar os braços da primeira vez que se ouçam, não é? Ou então ir para o Sunset, meter o Ollie Johnson ou a Coca-Cola, que é mais barato, que é para mostrar os músculos de inverno. Gostei do vosso mini vídeo de Sunset. Assim é que se curte um Sunset, não venha cá com porcarias de Ollie Johnson para ficar tudo pequenininho, cheio de areia. Bom, próximo tema, para depois falarmos de concertos de Deeper. Rafael, qual é o tema que te apetece ouvir? Quero Shot of Love. Já agora, podes aproveitar e dar-nos assim um cheirinho deste tema. Canta o refrão. Está bem, vou cantar, peraí. Não, a Shot of Love, por acaso, é uma das que eu gostava que tivesse vídeo. E estamos a tentar. Eu acho que este tema, para mim, é um dos que representa o álbum. Para mim e para a Amy, já falamos sobre isso. É um dos que ficou mais ao nosso agrado. Eu acho que é a melhor descrição que podemos fazer. Shining lightly, and I portanto, dizia já há pouco que, portanto, este verão não tocaram, só a Emi é que tocou, tu ficaste de castigo sem tocar, mas não tocaram porque... Um momento constrangedor. Ele tocou com outros projetos, era isso que eu queria dizer. Já lá vamos. Claro, claro. Não tocaram porque queriam-se guardar para esta apresentação do álbum. Portanto, já temos uma data, não é? Serve como lançamento deste vosso primeiro registro. Portanto, A data é... em outubro, no dia Pedro Pinto para salvar naquele dia. Isto vá, então, dia 31 de outubro. 31 de outubro no Tempo, em Portimão, no Teatro Municipal. Vamos fazer a apresentação do álbum. Nice. Essa é a data que temos já fechada. Depois vamos tentar fechar mais duas ou três datas no Algarve, não muito distantes dessa. E em princípio será isso. As outras ainda não posso adiantar porque ainda não estão fechadas, mas esta será mesmo o lançamento. Antes não vamos fazer nenhuma. Portanto, esta é mesmo a primeira, sim, dia sim. 31 de outubro, no Tempo, Teatro sim. Municipal de Portimão. Portanto, fiquem atentos. Já está no site do Tempo, na programação. Já podem comprar os bilhetes. É no pequeno auditório. Pronto, dia 31 de outubro, então, lançamento de Deeper, ao vivo no Tempo, a Teatro Municipal de Portimão. E, portanto, já podem comprar os bilhetes e o álbum também já está nas lojas, não é? Sim, já está na FNAC e já está no site da Soy Pop, online, e na loja da WESC, que também nos apoiou. São os pontos de venda oficiais. Portanto, e a nível de concertos, tu falavas, portanto, temos mais duas datas aqui no Algarve, isso quer dizer que também há algum local que vos esteja assim a chamar a atenção lá para cima? Sim, com certeza, isso já estamos a ver isso. Vamos, pelo menos para a zona da EMI, lá para o norte, vamos de certeza. E também já estamos a ver Lisboa. E estamos a tratar, em princípio, com a marca, com o ESC. Mas pronto, em princípio vamos a Lisboa, pelo menos uma data. E para o norte queremos ir, porque não era justo andarmos só pela minha zona. A EMI também merece. A zona da EMI, falamos Aveiro ou Vila Real? Ou ali pelo meio, Porto? Aveiro, Porto, mas sim. A EMI acho que anda a ver lá, ela conhece melhor a zona, acho que anda a ver lá uns sítios engraçados. Pedro, também descobriste uns sítios engraçados naquela zona? Também, e depois posso recomendar. O Pedro foi fazer benchmarking ao Porto. Exatamente. Pedro, falamos agora contigo. Tu que foste o responsável, diria eu, pela mistura, masterização, foste, não foste? Sim. Sempre com o olhar atento do DJ Joe, obviamente, e da Emi. Mas como é que foi este processo, mais a nível técnico da tua parte, este cariz profissional do lado da música, em produção deste álbum na Quimera? Este espaço de tempo, desde que começámos a gravar até termos o álbum agora fisicamente na mão, é uma coisa especial e diferente dos outros álbuns que fizemos a nível de Quimera, porque houve tempo, e esse tempo foi bem aproveitado, porque as faixas ganharam uma maturidade que, se tivesse sido num período mais curto, não ganhariam. e maturidade a todos os níveis. A nível dos instrumentais, houve tempo para as coisas andarem, não para trás e para a frente, mas de um lado para o outro, de acertar pequenos pormenores, fazer uma paragem aqui, uma paragem ali. Portanto, foi tudo sequenciado com muito mais tempo. Houve oportunidade para trabalhar muito mais ao ponto a cada faixa. E também para explorar em termos de alguns efeitos, de pequenos toques, porque eu acabei por andar um bocado com o álbum às costas. Eu lembro-me de ter estado uma semana em Évora, por exemplo, e tinha o portátil, e algumas misturas foram terminadas lá, outras foram terminadas cá. Houve uma altura que tive de férias que ia ouvir o álbum para a praia para ver se aquilo soava bem. Na praia, ou seja, que é diferente. Na praia. Porque é diferente, exatamente. E foi um álbum que me acompanhou ao longo deste tempo e também eles, e ouvimos no carro. E depois tem aquela componente. No carro também é diferente. É sempre diferente. Todo o lado é diferente. E teve aquela componente que o Rafa já falou, de nós, à medida que íamos fazendo o álbum, de verão para verão, íamos apresentando ao vivo. E isso também dava para perceber se os instrumentais estavam no ponto, se a nível de voz, de efeitos, as coisas também resultavam. Eu também, como muitas vezes trabalhei como técnico de som ao vivo nesses concertos, consegui perceber algumas coisas que depois levei para o estúdio. E também deu para ter a parte boa, que é ter algum feedback das pessoas e também perceber nas músicas o que é que estava a resultar melhor ou menos bem. Até houve aquele concerto em que despedimos a Amy, que ela, sim, pronto, não valeu, ela cantou mal, despedimos, contratámos outra pessoa e depois, pronto, voltou. Ela pediu desculpa e voltou. Exatamente, pronto. E depois fizemos o regresso e um grande álbum. E pronto, depois ela voltou. Foi o The Return of Amy. E foi um álbum que passou por muitas aventuras, como por exemplo um concerto de baixo de trovoada com o equipamento a dar choque. É verdade, é. Fiz um concerto que fartou-se de apanhar choques no micro porque estava uma trovoada do caraças. Portanto, teve um parto difícil, mas está aí com... mas está aí com toda a nossa entrega e tempo que tivemos para dedicar a este projeto. E ainda bem que foi assim, por um lado. Queres acrescentar alguma coisa? Eu avisei que isto podia acontecer. O facto de ter algumas brancas hoje durante o programa. Acho que foi a primeira ou a segunda, portanto, não está assim tão mal. E a história disto tudo, ainda antes de ir, começa bem com... Bem, me parecia que não tinhas acabado. Não, afinal era vírgula. Isto afinal era vírgula. Mas isto tudo começou porque o Meco, que já trabalhou connosco na Quimera, produziu algumas coisas do meu álbum. Um dia na internet mostrou-me, não era no Messenger, como da outra vez. Não foi. Então foi pelo quê? Pelo Wi-Fi, provavelmente. Bang! Wi-Fi! Mostrou-me uma artista que era lá de cima, ainda é, que era a Amy. E eu falei com ela e convidei a vir ao Algarve gravar umas coisas no estúdio. E foi daí dela ter ficado em minha casa, aprisionada no estúdio, durante muitos dias. É verídico. Eu ia para a praia. Temos lá o diário. Para o Sunset e a Amy ficava no estúdio a trabalhar. E foi daí que começou esta história, esta viagem. Depois de ela conhecer o Rafa e as outras pessoas que costumam estar aqui connosco a nível de Quimera. Portanto, foi uma coisa muito natural. E também tem a sua parte engraçada por ter sido assim. Uma história bonita, uma história feliz. Foi muito natural, como o iogurte. Sem dúvida. Entretanto, a Amy também já se associou, entre aspas, à Quimera, não só como Deeper. Pois, que remédio. Pois, teve de ser, não é? Senão... Bom, olha, eu sugeri ouvirmos mais uma de Deeper e depois íamos assim para os outros lados, para o pessoal do hip-hop e tal. Qual é que sugeres? Não sei, escolhe tu agora. Escolho eu. Bom, isso, olha, se calhar ouvimos. O último tema. Em português. Exatamente. Sim. Que é um poema da Flor Bela Espanca, não é? Sim. Tem aqui também uma participação. Da Vanessa Ferreira. É a única participação vocal do álbum. Não me deixava entrar neste. É verdade, acho que é o único álbum da Quimera, que o Pedro não entra. É verdade. A sério? É triste. Não entra. Por isso é que eles trouxeram hoje. Sim, pelo poder dar voz, não participar. Muito bem, é o 15º tema este que fecha o álbum de Deeper, Eu Não Sou de Ninguém, com a participação de Vanessa Ferreira. Vanessa! Pronto, eu tenho um problema com esse nome, peço desculpa, mas tu és o homem das apresentações musicais aqui no Ascuta, estás à espera de quê para me apresentares esta música? Eu não sei porque nunca ouvi este álbum. Vá, diz lá, o nome da senhora, o nome da música. E agora, para terminar este ponto de escuta, vamos ficar com a faixa de Deeper, com a participação especial de Vanessa Ferreira, Não Sou de Ninguém. Pegar num poema e musicá-lo, cantá-lo com estas duas lindas vozes. Esta faixa, isto é um pouco à parte do resto do álbum, quase podia ser uma faixa escondida, porque é completamente diferente do resto do álbum. Por exemplo, é a única faixa em português. Depois, o processo criativo desta faixa é completamente diferente do resto do álbum. É uma faixa que já existia, já tinha entrado no EP da EMI, e a própria, antes disso, já existia, que é uma música escrita pela mãe da EMI, musicada pela mãe da EMI. O poema também não é letra da EMI, é da Flor Bela Espanca. Ou seja, toda esta música tem um ambiente diferente. Então o que foi feito aqui foi, enquanto nas outras faixas eu peguei no instrumental com sample e EMI, a partir do instrumental fez uma letra e cantou por cima, aqui EMI tocou a guitarra, eu samplei a guitarra dela e o processo foi ao contrário. Por isso achámos que ia ter uma participação seria nesta faixa, porque já que estava tudo tão alterado e tudo tão diferente, fazia sentido ser nesta. E então fomos buscar uma voz de uma amiga nossa, que já, a Vanessa, que já tinha feito uma participação com Tributo. Tantas coisas, é o nome do tema. Tantas. Do EP. Sim, tantas do EP. Coisas. E um registro meio fado, porque sim, porque achámos que ficava ali engraçado. E elas, por acaso, só se conheceram depois do tema gravado. Foi, a Amy gravou, a Vanessa, eu levei a Vanessa ao estúdio, ela já tinha ouvido o tema, gravou e não se cruzaram em estúdio, só depois, ao vivo, é que este tema já foi apresentado ao vivo, é que se conheceram. Eu não sou de ninguém, então o tema que encerra, que são 15 temas, este primeiro álbum de Deeper, já nas ruas, também repetição no À Escuta de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite, sábados na Rádio Antena Web em formato podcast e brevemente também especial bandas aqui nos 102.7, dia 31 de outubro, concerto de lançamento de Deeper no Tempo, Teatro Municipal de Portimão, e fiquem atentos, que Quimera.com, como sempre, muito bem atualizado, é aí que podem ficar a par da boa música que se produz também aqui em terras algarvias. E Rafa, ficamos por aqui quanto a Deeper, muito obrigada. Não sei se há mais alguma coisa que queiras deixar aqui no ar. Espero que nos acompanhem ao vivo e que vão dando feedback em relação ao álbum, que gostamos de saber se as pessoas gostam ou não. Deeper é só procurar na internet, YouTube, Facebook, quimera.com, como sempre, aí para ficarem a par de mais novidades. Agora falamos com Pedro Pinto, muito rapidamente, temos 5 minutos para cada lado, 5 minutos para reflete como é que vamos de vida musical. Vamos deixar o Pedro Pinto e vamos passar ao reflete. Eu, depois de ter editado um álbum de estreia em 2008, tenho andado... Fiz concertos durante alguns anos. Este ano e no ano passado só atuei no verão. E tenho feito algumas atuações, mas só assim, coisas muito especiais preparadas à medida. Ou seja, não tenho um concerto preparado, nem estou agora a apresentar nada ao vivo, oficialmente. E tenho andado um bocado a viver, digamos assim, a recolher experiências para uma aventura futura. Uma aventura não... futura passa por um novo registro discográfico? Talvez, ou... algumas músicas, uma música só, ainda não sei. Ok. Ainda estou a deixar o tempo passar para ver o que é que dá. Muito bem, boas notícias nos trazes. E agora relativamente à saúde da Quimera, que vai muito bem, não é? Continua muito bem. Temos sempre, este verão, talvez tenha sido dos verões em que tivemos mais datas ao vivo. E aconteceu por diversas vezes não conseguirmos estar nas coisas uns dos outros, porque havia um... várias atuações de diferentes projetos no mesmo dia, que é muito bom sinal. E ainda ontem aconteceu. Exatamente. E temos feito coisas diferentes. O Rafa com Bass Avenue tem tocado muito. Eu tenho estado mais com o My God Family nas atuações de rua, dança. Tributo, também continua a tocar muito. Amy. E a nível de estúdio, neste momento estou a misturar o álbum do Perigo Público, que há de sair quando estiver pronto. Que é sempre aquela data porreira. Não, mas está muito bem encaminhado e vai valer a pena. É a promessa que fica. Quimera.com, fica também a promessa de um programa com vocês, mais uma vez. Daqui a algum todos tempo. É que era engraçado. Antes todos, de novembro, todos aqui todos. Dentro, todos. Pronto, vamos ver se... Eu já não tenho essa pedalada toda para vocês aqui, mas vamos ver. Reflete, eu sugeri ouvirmos a minha outra história, pode ser? Eu não acredito nisto. Não pode ser. Pronto, pode ser, mesmo ser. Desculpem lá, ser, eu não percebi qual é o problema. Não, é só por ser reflete, pá. Exatamente. Pode ser, mas pode ser, não é? Sim, pode ser. Time is now for me to shine. promissor, com um sorriso na cara. O que ganhou o Alcatel, segunda blitz. O que criou uma quima aérea em vez de girar a atmosfera. Com confiança e atitude que trataste por mania. Calado, lado a lado com a minha poesia. Humilde e verdadeiro em cada letra que escrevia. Desiludido e compreendido por metade da sabedoria. Sem o brilho de uma estrela, mas uma voz que arrepia. Com folhas da mochila escrevia no corredor. Amante da mensagem, via-se nos olhos o humor. Que viria a virar ódio pelo ódio que foi virado. Cabeça levantada, nem fiquei preocupado. Eu sabia o que valia, eu sentia o que fazia. Eu sabia que haveria de chegar o meu dia. Mas a promessa de futuro não passou de ilusão. Continua a ser a sombra que vocês não captarão. Canto a saudade, suspiro a verdade. Lá fora o dia é frio para mim. E o calor do palco já não me quer assim. Canto a saudade, suspiro a verdade. Lá fora o dia é frio para mim. E o calor do palco já não me quer assim. A vida me este gosto, vem com sabor salgado. O castelo da areia ainda não foi trocado. Poucos que eu precisava têm passado ao lado. E de não consigo pôr aquele mais atrás do salto. Tirei mesmo peso de cima e o prazer de uma rima. Trago-no de volta junto ao tempo que fugiu. Meu reflexo é o espelho e já não sou quem sorriu. Genuidade até em dado e esperança que sucumbiu. Por cada momento que foi passado, por cada palco que foi pisado, por cada aplauso que foi guardado, maturidade agora jogo dado. Ser igual numa música no todo o facto de ver este país acabar e ficar. Mas o jogo é feito mais, meu coração não se apaixona. E gratidão é resultado que o meu trabalho proporciona. Este público aclama, reclama no grito temporário. O prazer dos minutos pelo empenho diário. Os dias pouco tanto são frios demais para mim. Serviços a voltar é para avisar que eu ouvi. Estou cansado desta gente que a minha calma de fora. O micro está ligado, mas eu saio porta fora. Esta é a minha outra história, não minha, sim de reflexo, o último ato ao vivo, está disponível gratuitamente, ainda está, não está, em quimera.com? Está, ou em reflect.pt. Muito bem, e agora, resta-nos falar de Tributo, Real Punch. Olá, mais uma vez. Olá, boa noite. Olá, já estava com saudades tuas, sabes? Portanto, Tributo, vocês tiveram cá... Ai não, foi sobre o ser humano que vocês tiveram cá há pouco tempo. Sim, dizer a última vez foi. Exatamente. Tiveste também uma das melhores entrevistas aqui no A Escuta com Tributo. Da última vez estivemos cá. As vossas são sempre as melhores. O que é que se poderia esperar? Não, mas se calhar é mais peculiar, estás a ver... Sim, muito peculiar. Estou a ver, estou muito peculiar. Por falar em peculiar, vocês vão ter um concerto peculiar, peculiar. No próximo fim de semana. É verdade, no domingo. Vão até ao Avante. No Avante, Avante Camarada. Vamos tocar no dia 9, que é o domingo, às 9 horas da noite, no palco Novos Valores. Vai ser fofinho. Um concerto carregado de ideologias políticas, como o sítio pede. Não, estou a gozar. Vai ser Tributo de Malfoca acima de tudo, no meio dos comunistas. E vai ser bom. E depois temos outra data já marcada. Dia 3 de novembro. 3 de novembro, no Art Club. No Porto. Vai ser a nossa primeira atuação no Porto. Cabeças de cartaz. Ah, é? Yes. Sim. Tributo, infelizmente, até agora, nunca tínhamos ido ao Porto. Nunca passámos de Lisboa. Enquanto Tributo, nunca tínhamos ido ao Porto. Ok, portanto, isso será dia 3 de novembro no Art Club. Yep. Então, vamos ter mais alguém nessa noite com o Tributo? Penso que sim, mas... Sim, ainda não sabemos, é o cartaz. Ok, sabemos é que o Tributo está lá dia 3 de novembro, então no Art Club, no Porto. Antes disso, o próximo domingo é mesmo... No Avante. E... Avante. Avante. Ai. Então está lá algum acento. Pronto. Resumindo... Quer dizer, depois do Algazarra sai a mixtape Moços Marafados, como não tinham mais nada para fazer, lançam um Algazarra instrumental, que é mesmo, pá, o que é que vamos fazer? Temos de fazer, olha, vamos lançar agora só os instrumentais. Temos agora um concurso também do Grande e Grosso. Fala-me pessoal, lá desse concurso. Para o pessoal fazer a sua interpretação do Grande e Grosso, a nossa foi aquela, a dos outros É outra. Logo, é até dia 15 de setembro. Prolongamos um pouco a data de entrega. Mais 15 uma dias. Quinzena, porque o pessoal está muito ocupado com os sunsets e coisas dessas, e nós compreendemos esse fato e decidimos alargar o prazo. E o prémio é nada mais, nada menos que uma bimbi. Não, estou a gozar. É mesmo um CD tributo autografado pelo Estrela. Dá para cortar fiambre e queijo, está comprovado. E para fazer tabuleiro. Muito bem, grande prémio então que leva o pessoal a fazer esta já temos versão umas do boas grande e grosso. Sim, já, já temos participações. E os trabalhos estão a agradar? Estão. Sim. Temos já boas participações. Verdade. Vai ser renhido. Se calhar vamos ter que fazer um desempate, vão ter que lutar. Sim, lutar. Muito bem, resta fazer a pergunta e semana académica, como é que é? Vamos lá outra vez? Oh, com certeza. Era bom. Pronto, para outra, outra coisa. Temos também aí um videoclipe que deve estar para breve. Outro? Sim, outro. Não, são mais 5, mas vamos lançar um de cada vez. É verdade. Vamos já pensar lançar um de cada uma vez, faixa, porque eu não tenho ligação de internet que dê para lançar dois ao mesmo tempo. Pois é. É só isso o problema. Ok, então... Ainda faz aqueles barulhos estranhos do rediz. Não nos dizem qual vai ser o próximo videoclipe, qual é o tema, pois não? Posso dizer, é aquele. É aquele, sim. Era esse que eu estava a pensar. Dá lá o palpite. É esse. Não, dá lá o palpite. É o outro. O palpite, é verdade. Por acaso tu sabes. Acho que tu consegues. Por acaso eu sei. Dá lá um palpite. O que é que eu vi a saber? Vou dar uma pista. Tu sabes que a culpa é tua. Vou dar uma pista. Tu sabes que a culpa é tua. Pós-venda. Muito bem. Não dissemos nada disso. Pois não, ninguém disse tanto nada. Pode ser o tributo de Mafoca, como o Deslarga-me da Mão, como o supermercado. O supermercado. O supermercado que vai ser gravado na praia. Sim, pronto, tem só tudo a ver. Tem tudo a ver, exatamente. Claro, então. Pessoal, vamos ter-vos aqui novamente, depois agendamos isso, mas com muito gosto, até ao fim do ano, espero eu. Resta dizer tchau, muito obrigada. Obrigado, Rafael Correia, G.I. Joe por Deeper, Pedro Pinto, obrigado. Reflect, Quimera, Real Pantos, Tiburão. Por Portugal. Portugal inteiro. Olha, fechamos... Pelo Benfica. Vê lá se vamos lá ver. Vê lá se sabes com que tema é que fechamos. É aquilo que o Benfica não é. O Benfica não é o quê? É pá, não, eu sei não qual é que é o tema, mas eu não vou dizer. Não é grande não e não dizer. É grosso. Pessoal, tributo em fechar o À Escuta de hoje, repetição de quarta para quinta-feira aqui no 102.7. Muito obrigada e uma ótima noite. Boa noite. Boa noite. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso. Yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso. E o Cris estás contratado, eu não me vejo com contratos. Man, querem ver contratado, boy, tipo de homem com pratos. Eu ando é tentado a tentar fazer sons para mestrados. Tu tens andado a tentar fazer sons para batizados. Tu és do bate e foge, eu sou do bate em prós. E se queres bater no Cris, vá. Ah, mas outra era mais fixe, pô. Eu não estou a curtir desta cena. Isto sim. Esta tem muito. Tem muitos nomes mal criados, não gosto. É. Provar-se, né? Com gajo quando rima a prova que o resto é fracasso, é. Querem só mais alto, né? Mas falta-vos acentos. Também querem bancar um gajo, mas falta-vos acentos. Mas tu não me banhas com dicas, mas essas costas quentes. Porque acredito, eu caio em cima e desde com as costas quentes. Ou com meias palavras, meia palavra basta. Tu é palavras a meias, a tua palavra não basta. Saca, estou de volta, saída com pontapés, saída. E tu vais basado, rap com pontapés, saída. Isto é nós por cá, tu não tens voz por cá. E se falas muito como adep, eu entro a cantonar. Aí ao momento estamos a bater, então vou obrigar-te a fazer mais deste estilo, porque isto é obra de arte. Estou com guarda letras, man, e dá-te tempo para vírgulas. E tu ainda só tens duas letras, já és tipo matrículas. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Como é que é, man? É grande e grosso. É grande e grosso, boy, é grande e grosso, yeah. Quando estás contratado, como se não vês com contratos. Querem me ver contrastes, sou diferente, chama-me contraste. Giro o contacto, já de corte e vais a dar açoites e filhas. Tem cuidado se me desafias, não és inglês. 80 milhas, tech team, Bud Spencer e Trinita. Vê se tentas imitar, vendas não vão limitar. De andar a cantar sempre assim imunda. Fazes música de câmara e o rap da catacumba. Saca o punch, inspirado por Jack the Ripper. Mete a pipa ao lado, vai haver uma transação do Justin Bieber. E há insónias, Jundão. Tô aí, pô.